Elevador 190, 14. 4000, 10, 14, 2789. Oceana 6314, prepare a saída Momo, transição Nenim, pode falar tempo. Saída Momo, transição Nenim, 314. Oceana 33, decimal 25. Momo 28, decimal 8, é secundário, cara, pode ver. 33, decimal 25, foco Sony Alpha. 1288, 1333, 2566, Alfa Graça. Com 3, salvador, autoriza a visitar com o 0 me prossiga. Até do nosso setor, contenção de retorno para o Salvador. Gente, eu posso visar o campo Guardião 01. Já visual com o campo Guardião 01. Azul 6918, chama em Torre Salvador, na frequência 18, decimal 95. 895, Azul 6918. Torre Salvador, Azul 6918, estabilizado ILS, pista 10. We have the fuel inside, have a dead on water. No externo, 698. Azul 4118, livre parte via Índia, ponto espera com 10 torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro, 10 no 4. Livre parte via Índia, torre 3295, 10 no 4, Azul 4118. Para o teste, o CNE 6355, PLD 126. Autonomia alternativa, CNE 6355. 4 horas e 45, antena Galeão. 355, livre o taxi via Pátio 1 Índia, ponto espera 5095, ajuste altímetro 10 no 4. 04, via Pátio Índia, ponto espera 2095, Xenia 6355. Aproveita 120 graus, 129. Livre pouso 10, azul 6908. Exato, mal 95. 1-1-8-4-9-5-0-4-0-4-0-4-0-3-1-5-5, chame 136, na frequência 3325, alternativa 125, decimal 1. 27-1-0-1-4, wind 120 degrees, 12 knots. Get final, runway 17, approach on short final, runway 17. We report on short final 17, I could be out of course. Torre Salvador Azul 4118, Strong 1.0 da pista 10. Azul 4118, não tem a ponte para a pista 10. Não tem ponte para a pista 10, Azul 4118. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, ajuste no 0 no 4, vento 120 graus, 129, prossiga. Pessoal, fundo do Pátio do Brasil. Guardião 01, informo Tráfego na curta final de pista no zero, agilizando autorizado a aproximação para o pátio da Graia. Reporte no solo controlado 120 graus, 139. 120 graus, 139, avisou com tráfego na curta final, não interfere e segue para o pátio da Graia de Largão Garoto. 2545, já me tem bom nome mesmo. Adicional, a 4 milhas da cabeceira, 17, prosseguindo para a posição 7. Aguardar ou para subir para o Guardião? Agilizando, segue para o Pátio Galera, Guardião 01. Apenas para informação de tráfego, aeronave agora, aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17. 0224. 0224, passou 32. Vamos continuar aqui o estacionamento na número 9, o gol 1097. 1097, se ligar, vou passar para o táxi. Autoridade chamada. Mais alto, Eco Delta Fox. Clear to land, runway 17, wind 120 degrees, 11 knots. Clear to land 17, Eco Delta Fox. A Júlia 918, no solo 12, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 211, azul, 6918. A Juliette, Hotel Romeu, está passado 40 milhas, aí Salvador, serviço está determinado para o serviço de informação alerta, chame o seu 35, na frequência 128.8, alternativa 33.25. Estou voltando 3225 para a próxima rodão. Pastor 32 está em contato com o radar, mantendo condições visuais, está passado 36 milhas, noroeste de Salvador, rui, rotatório e reporte para a descida. Tente Guardião 01, no solo aos 13, 30 litros. Alto autorizado de alerta, seu reporte estabilizado. Tempo 110 graus, 109. Autorizado de decolagem, é o 419. Eu acionei 6355, ponto 0 da 10, pronto. Eu acionei 6355, autorizado de alerta, tempo 0. Também mantém pista no zero, CNM 3, 5, 6. Capitão, Echo Delta Fox, underground at 13, confirme your apron. Roger, Capitão, Echo Delta Fox, approve the taxi to your right via taxiway Papá, and locate frequency. Manda da Juliette azul 6918. Azul 4118, decolou ao Zuno 4, chama controle Salvador e 120 8. 208, 4118. Juliette, portão 3, azul 6918, tá? Decolou, Arbo, Elepo. Azul 4118, contato radar, se mantém jogo 360 via saída da árvore. 360 via árvore, ou 4118. 977, papá. Geral 9977, via chegada Bonf, desça para 4000 pés, o ajuste é 014. Via Bonf, 4000. O Billy 14, o 9977. Tato, o 9097, PLD 171, abrir na Santa Fina, 3 horas e 26. Solution Oceané 6355, autorizado, decolapsando 0, vento 120 graus, 119. Decolagem dando 0, Oceané 6355. 7. 8. Consiga. Poderia voar Elefa? Autorizado Elefa. 118. Poderia voar Elefa da presente, o 4118? 4118 já foi autorizado voar Elefa. É, que não foi passado, a gente não escutou. Muito obrigado. Vai voar Elefa então da presente. Controle, passou 32 na prova da rotatória, quantidade de descida. Passou 32, já parou na 1510 do ajuste 9094. 1500, 9094, passou 32. Puxa, né, 6355, decolou o Zuno 7, chama controle de Salvador em 120, decimal 8. 308, né, 6355. Então, papai. Comando 620, Guaxcópia, prepara a subida Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju, obrigado. Ganhou uma subida de valida? 6355, autorizado, líder. Autorizado Leda, Oceané 6355. Confirme. A aeronave que chamou o solo, passa o cheque no equipamento rádio e chame novamente. Decolagem imediata, sem parada? Afirmativo. Voo no 097, autorizado alinhar e decolar sem parada, pistão 0, vento 100 graus, 119. Livre, alinhar e decolar sem parada, voo no 097. Clareza 2. O 2789 estabilizou? Por enquanto, só no localizador. Vente, completa a aproximação do nosso chame torre na sequência no 8.95. Firmo, torre agora 11895, 2789. Torre uma boa, azul 2789. Azul 2789, ajuste 1014. Continue a aproximação, informo 737 da Gol, iniciando a rolagem, pistão 0. Afirmativo, continua a aproximação, agora na pista livre 2729. Azul 4118, chame o 136, na frequência 126.0, alternativa 128.8. 360.288, 4118. Azul 2789, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 119. Livre pouso no 0, 2789. 097, passando agora a 1.700 metros. 097, boa tarde, contato radar, Cima Antônio, João 360, via CEDAP. Via CEDAP, 360, 7, nível de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, na subida Puca, Jamo, Aracaju, 5040, o transponder, o controle Salvador opera em 120, decimal 8. Autorizado nível 370, conforme a rota do plano, via São Pedro Lu, 17, decola da 10, primeira curva pela esquerda, perdeu Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5040, o controle 1208, voo 1620, está na posição 2. Plano 620, correto o cotejamento, reporte quando pronto para pushback acionamento. Já está pronto, obrigado. Feita a parte do salto no campo. Está visual, pastor 32. Deixa agora a transferência para todos. Papá Romeu, Sierra Zulu Eco, autorizado em RIMAR para Feira de Santana, João Durval. Decola da RIMAR em coordenação com a torre, direto com o Proa Norte, a 510. Acione no transponder 0145, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Eu sou 3D, chame torre, na frequência 1-8, decimal 9-5. Direita, solo, Salvador, 1-2-1, decimal 1. Termo livre à direita, prossegue o solo, 2-1-1, 2-7-9. Para o acionamento e a decolagem, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5, confirmando o transponder 0-1-4-5, se azulé. Aqui eu sou o Zixi, me torre na frequência 1-8, decimal 9-5. 9-9-7. Fechar em 6-3-5-5, solicite a centro Recife na frequência 3-3-2-5, alternativa 1-2-5, decimal 1. Recife da primária, 3-3-2-5, a segunda, elegível. 1-2-5, decimal 1, fechar em 6-3-5-5. 2-5, onograto, 6-3-5-5. Atarro meu Alfa Juliette Romeo, está passado 5 milhas na posição coral, o serviço está terminado, chame o controle Iriel na frequência 020, décima 1. 0201, Alfa Juliette. 9977, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, autorizado e DSF6, reposta estabilizado. 209977. Plano 097, chame centro Recife, na frequência 126.0, alternativa 28.8. 260.1288 com Recife agora, 1097. Pastor 32, copiou a torre? Pior pouso autorizado, pista no zero para o pastor 32. 132 no solo 27, confirmando o pátio militar. Isso, pátio 132, militar, que quer estacionar para frequência livre. Meia milha por estrela 9977. Estrela 9977, tráfego avistado, autorizado pouso pista no zero. Vento 110 graus 099. Pouso autorizado 9977. Papai Romeu, Céu Azul Eco, prossiga. Céu Azul Eco, fim de pessoa da bosa. 04 Bosa, Céu Azul Eco, autorizada. Acionamento, decolagem por ponto em risco, reporte para o solo. Salvador, Gordo 8, 69, 2, 40, Gestidão 66. Gordo 869, boa tarde, autorizado chegar da Bosch, deixa para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 1014, autorizado a Bosch, Gordo 869. 0, tanque está aprovado até o ponto de zero da pista 0, direita via Índia, ponto de zero, torre 118 do Sua 95, QNH 0014. Via Índia, no ponto 0295, 620. Geral 9977, Alfa Kilo 43 a 6 Lima. Alfa Kilo 43 a 6 Lima, geral 9977. 6314, 2 Chanel, táxi aprovado, seu ponto de espera da pista 0, via Pátio Unitaxi Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, QNH 0 no 4, por favor. Desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4. Desça no 2.500, no 0 no 4, na proa de Paris, o Gilberto Brasil. Céu azul, é cor. Chame pronto para a iniciada, colégio. Pronto agora, mano. Tierra Azul Eco, vento do aeródromo 110 graus, 119, decolagem por ponto de risco, reporte para o solo. Ativa estática presente. Autorizado o TAP, chama minha 210. Verdade, minha 210. Chama 3145, copia? 3145. Autorizado Galeão, via perna 2857 até Moço, nível 360. Decolagem pista no zero, curva direita, saída da El Leda Irumi. Transponder 55, corrija 5057, controle Salvador 120.8. Autorizou Galeão 360, cola no zero, curva direita da El Leda Irumi, perna 2857, Moço, 5057208.314. 3145, cotejamento correto, chame pushback e acionamento. Chama, obrigado. Controle ao Serra do Eco. Serra do Eco, prossiga. O decolado tem um ato definido pela torre, agora nosso radial de afastamento é 304, autorizado direto. Serra do Eco. Decolou bem, irmã. Agora tá, solicita afastamento pela 304, direto. Teste, Papa Romeu, Serra Azul Eco, mantendo as condições visuais, ajuste no 0.4, autorizado direto feira, e certo equipamento não recebo mesmo. Tony Salvador, 1208. 208. Oi, Salvador, boa tarde, o Chanel é 3.4.0.0, pronto. O Chanel 63 no 4, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no 0. Tem uma cena 0, né? 7-0, Book. Serra do Leco, agora recebo o equipamento. Reporte 20 minutos para. Formação Papá, sou 1169, autorizado Guarulhos. Via peso no 0 até Taubaté, nível 360. Nicolagem 1-0, curva direita, da Euleda Motiva. Transponder 5055, controle Salvador 120.8. Tá confirma a aerovia? Então, peso 1-0, até Taubaté. Positivo, então autorizado nível 360 para aeroporto de Guarulhos e peso 1-0 até Taubaté, decolando 1-0, da Euleda Motiva, transponder 5055, controle 208. Correto, chame pushback acionamento. Deu livre decolagem, eu chamei a 3.4. Ação 3.2.3.5. Afirma. Gente, tá aguardando a cota posterior. Gente. 314, decolou aos 38, controle Salvador, opera em 120, decima 8. 08 agora, obrigado, mano. Dado direto, senhora de Santana, quando for ser estimado para pouso. Chama 6314, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, saiu da bomba. 340, saiu da bomba, ponte. Aparra meu Serra, Zuleco, controle. Está na escuta, controle, estou na Serra. Serra, Zuleco, autorizado, direto, senhora, informe chamado para pouso. Lima 2020 em Feliz Santana, do Eco. Gente. Chama 6210, você para 2000 pais, ajuste 6014, autorizado do nada presente, autorizado a sinal LS, reporte estabilizado. Autorizado então, pode passar a dura 1500, será 6210? Negativo, 2000 pais, vou chamar 6210. Ok, 2000 então, 6210. Nível 360. Decolagem pista no zero, curva à direita, saída da Eula da Motiva. Transponder 5022, controle Salvador 120.8. Decola da 10360, direita da Eula da Motiva 5022-208, rota para o Zulu 10, propaga pelo Zulu no meio direto. Confirma nível? 360. Correto, chame. Pronto para puxo. Afirmo, frequência livre para coordenação, Serra de Lueco. Chamar 6314, autorizado direto Petrolina. Direto Petrolina, muito obrigado. Roma 620, chame Centro Recife, Roma 25, decimal 45, ao término 126, decimal 85. 255, 2685. Menos 10. Leno 869, você para 3.000 pés, ajuste na 014, redução de velocidade 2.009, segue como número 2 na aproximação. Beleza, 3.000 pés reduzindo, gol no 869. Voltando 3145 para o push e aceleramos. Autorizado, 69, posição 04. Aguarde, meu número 9. Estabilizou a visual, cadê o seu sinal 6210 completo, sinal, chama a torre, lembra 18 do sinal 95. 295, obrigado, tá bom. 6210. 1869, completo redução de velocidade 1809, desça para 2000 pés, livra LS, reporte estabilizado. Garota, reportaria estabilizado 1869. 6210, continue a aproximação, aguarde a utilização de pouso, ajuste o altímetro no 04. Guardando 14, na 2 na 4. Chama a decimal 85. Confundi a primária, pode confirmar? Chama a 3164, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 22545, alterando 2065, muito obrigado, boa noite. Taxa 63835, está com 63 a bordo, cantina 3:30. Taxa aprovado, então ponto de espera da pista no 0, via Tati 1, taxa Índia, ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, QNH 104, tanque 1835. 14, Pátio Índia, ponte espera 1895, na 3835. 5-0 na Mari, pode mais, TAP direto, senhor? Autorizado, TAP, 3090. TAP 3090, claro. Puxiné 6210, tráfego avistado, pouso cruzado, sistema 0, 0110, grau 079. Pouso 1 a 0, meia 18-9, obrigado. Abatão Brasa Delta, reduz a velocidade para a mínima. Informa o tráfego nessa posição de 1 hora 17 milhas, batendo no 1500 pés, para pouso também na pista 17, o total é 34. Seguirá como número 2. Quantos mais, senhor? Se a senhora quiser, 140. A mínima limpa, o Juliette Bravo Delta. 7, vai do Rio. Transponder 5074, controle Salvador Terra 1-2028. Fechamento correto 2909, chame pronto, pushback acionamento. Salvador, Tantrez, não consigo taxi com 1-0, 4 horas, campeão. da minha torre, 118 do sinal 95. 118 do sinal 95, da sinal 510, solo 48, aberto primeira direita no solo Salvador em 121 do sinal 1. 118, primeira direita. Tango Romeu, Tango Fox, reporte na final, pistão 7, ajuste altímetro 1-0 no 4. Soprano 7, passando na rota, Paris. Quente. Gol 869, tráfego avistado, cheque o trem autorizado por pistão 0, vento 1-0 grau, 099. Baixão de travado. 169, a posição está indicando o táxi, pode ir em campo. Aguarde autorização. O Papatango comeu o Tango Fox, é a torre? Está autorizado prosseguir direto para a final pistão no 7, não há tráfego no setor. Papatango, Victor Charlie Hotel, boa tarde, a sala identificação. Autorizada a chegada bom, segura para 4 mil pés, ajuste na 0 na 4. Gente, Victor Charlie Hotel, plano notificado, zona 9, 5 anos. Voo direto rotatório, deixa para 2.500 pés, o ajuste na 0 na 4. Ponto 1-1-0 grau 089. Alinda cola, pista 10, autorizado. Então 3-8-3-5. 3, posição no pátio 1 na meia dúzia. Ingresso via Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1 no gate meia dúzia. Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1 no meia dúzia, nós temos. Gentileza, informe o tempo que irá manter a cabeceira. Bem, a gente vai abandonar a posição, vai retornar para o táxi na 3835. Gente, 3145, manter o ponto de espera. Papatango, Romeu. Tango Foxtrot, visual com campo? Visual, já está no final, é no 7. Papatango Romeu, Tango Foxtrot, utilizado por pista no 7, vento 1-1-0 grau, 089. Visual. Está 165, um taxi e libere a pista na taxi Delta. Possível liberar via Charlie, dar passagem para a companhia e retorna na posição? Negativo, pois temos uma outra aeronave para a decolagem, confirme. Irá decolar? Não, negativo, a gente vai abandoná-la via Delta e retorna para o seu táxi, chama o solo quando liberar, tá? 3235, obrigado. Gente, então quando na Delta manter a posição e chame o solo novamente, 121 no decimal 1. Oi, boa, eu passo para o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, mantenha a vertical da rotatória, aguarde instruções para prosseguir final de sonda 7. Então o tráfego agora aproximando a sua frente, um Papa Alfa 34. É, está mantendo a rotatória, o Juliette Bravo Delta. Uma 45, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Vem manter no zero, 231, manter. Seu 3835, confira por gentileza o motivo? Estamos com uma indicação de aquecimento em um dos conjuntos de freio e a gente vai ter que fazer um troubleshoot aqui, fazer uma pesquisa. Ok, gente. O Oceania 6220 após o voo, ingressando para o 62, ingresso Juliette para o portão 4. Visual, depois do voo, 04. Direita agora para o final no 7, aguardando o Juliette Bravo Delta. Sapatão Romeu, dando Foxtrot, confirme o pátio. Gente, o solo foi ao 55, libere na papá, frequência livre estacionar. Romeu, dando Foxtrot. Torre Gol, mudou o nome a nova, confere no 0. Gol 1969, mantém o ponto de espera, estacionou 0. É 3145, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 099. Decola 1 graus, 3, 1 graus. Boa tarde, prossiga. Fazendo na final, no 7, o Juliette Bravo Delta. Papatango, Juliette Bravo Delta. Autorizado pouso, pista 17, vento 10 graus, 099. Livre pouso, Papatão Juliette Bravo Delta. Gol 1169, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Cabeceira no zero, 1163, uso no Juliette Serra. Autorizado para essa rotatória, Júlio Juliette Serra. ...1835 na escuta. Demativo. Alfa Juliette, remota 14, Patione. Remota 14, Patione. E a Juliette está 3235. Decolou 58, controle Salvador, 120, decimal 8. 08, 43, 9. Hoje deve ser autorizado para os 1.300 pés. Autorizado para os 1.300 pés. Tango Victor Charlie Hotel, deixe mantenha 4.500 pés. Informa o tráfego que acabou de decolar agora de Alagoinhas, nessa posição de 12 horas a 3 milhas, sublimitar a 3.500 pés. Até 4.500. Cruzamos 45, contato radar, chega para o nível 360, autorizado por Atleta. Com o Efraim. Uno 169, autorizado decolagem de pista 10, vento 130 graus, 3835 foi informado, não há single disponível, prossegue para remoto no 4. Tá, remoto no 4 aqui em frente mesmo? Tá, sim, sinal do pátio. Na frente, através do portão 9. Obrigado. Confirma a aeronave que chamou cópia. Firme? Para voo local de Perú. Sinal Chené Torre, Lama 18, no sinal 95. 1895, ligado, bom trabalho. Tá mais. Pelo voo no 99. Vai chamar por conta ou vai chamar a posicionada para sair do centro? Vejo. Radar, siga para o nível 360, autorizado direto Líder. 360, direto de Líder, voo 3235? Prossiga. Existe alguma possibilidade de que Terra informa o tráfego ultrapassando o senhor agora nessa posição de uma hora a 4500 pés acima. Sim. Tá bom, obrigado. Tango Vita Charlotte autorizado 2500 pés. 2500, Charlotte. Romeu Golf, informação papá, número 2 para cópia, aguarde. Já puxou seu plano, já chamo para cópia. O nível solicitado inicial foi o 055? Afirmo. Até quantas milhas é fácil desse astro-trans? Vamos ficar na gestão do farol de Capua. Força aérea 2733, autorizado voo local, nível 055, decolagem de piscina 0, curva à direita, inicialmente corredor axé. Restrito a 1, nome da terra, então liberação do controle. Acione no transponder 0130 e o controle opera 1202.8. Acionado do local de 205. telefone 10, que era com a direita, que era o 0130, e controle em 1208. O Fuxério 2733 está acionado com a Transfer Box. Transfone 0130, 2733, confirme para B. Confirme 0130, está com 03 a bordo. Gente, acionado no pátio militar. Chame a torre agora para acionamento em 118 decimal 95. Ajuste de altímetro no 0-4. Torre em 1-1-8-9-5, Fuxério 2733. Informador, muito boa tarde, Fuxério 2733, acionado no pátio militar para iniciar. Fuxério 2733, autorizado táxi, reporte no hotel, ajuste altímetro no 04. Autorizado táxi, reporte no hotel, forma de cola a partir da decisão. Gente, Fuxério 2733. Visual, com campo. Bom, reporte na visual, está no hotel. O Zulu Juliette Serra, ideal de descida. O Juliette Serra, desça para na 1500 pés, o ajuste na 0-4, reparte visual com campo. Para o Zulu Juliette Serra. Autorizado, portão 3019. 3019, Juliette, portão 05. Juliette 05, 3019. Romeu, não vou finalizar. Vitor Carlos, tchau, deixa para 1.100, reporte visual com campo.